Deixa eu colocar esse. Eu tô com o papo do Sky do Twitter aqui aberto com a pauta. Deixa eu colocar no TXT pelo menos. Aí eu já preencho as minhas. Ó, vocês usam tecnologia, né, cara? Eu tô com papel de pão aqui escrevendo as É escrevendo com carvão. o cara tá Nem preocupado. O escreveram no. cara tá preocupado com o pulso da chamada do Skype aí. Ai, não, mas é que eu tenho o plano da discada aqui que tem uns O plano desse cara. A gente tá tendo o cara querendo gravar depois da meia-noite, que cobra um pulso só. descontos. Vocês nem eram nascidos nessa época, né? Como não, mano? Eu não tinha computador. Eu peguei o Ah, não, porque uma criança de 2 anos não pode Nada. Os meus amigos playboys tinham. Meus amigos playboys ter. tinha que fingir que era amigo deles pra poder usar o computador. Você está ouvindo Machine Cast. Começando aqui com mais um episódio do Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. Eu sou o Fabinho do Chiclete Radioativo e hoje eu tô aqui com Wesley Zop do Chorume, mas hoje pode me chamar de Paulisteta, porque lá eles têm a baianeta, né? Tá anotado o seu pedido, senhor. Obrigado. E também estou com O Floyd do Ultra Combo Cast, pegando a chave do DeLorean aqui de novo. E também, pra fechar aqui o quadrado mágico, estou aqui com Edmilson Júnior, OX do Like to Cast. Maravilha, maravilha. Então, opa. Machine Cast especial do dia do podcast, galera. Esse movimento tão bonito. Isso, cansada curtindo, pirando o cabeção. Gostoso. Largou o Pokémon pra assistir aqui, pra ouvir aqui os episódios desse dia maravilhoso, tem dia 21 que, de outubro. Tem que largar o Pokémon também? Eu também tenho que fazer isso? Pera aí, pera aí. Então dá um pause aí, pra prestar atenção. Vocês devem estar se perguntando, onde é que estão os integrantes do Machine Cast? O que tá acontecendo? Quem são essas pessoas? Não conheço vocês. Calma, gente, calma. Esse é só um episódio especial em prol dessa força-tarefa que foi reunida aqui para comemorar o dia do podcast. Então, hoje o pessoal do Machine Cast está espalhado em outros programas, e vocês vão descobrir depois. E a gente aqui está para fazer esse Machine Cast especial, para a gente falar. Todos esses episódios que estão sendo publicados no dia de hoje são episódios especiais para tentar divulgar um pouco mais a mídia, para que você que está ouvindo conheça novos programas. E quem sabe se interessa e assina eles também no seu feed, dá as estrelinhas lá no iTunes, olha só que maravilha, hein? Esse vai ser bom pra todo mundo. Então esse episódio vai ser um pouquinho diferente dos demais, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. Somos amigos, amigos. tema que coube aqui pra gente nesse episódio especial do Machine Cast, pro dia do podcast. Olha quantas vezes eu vou repetir essa palavra podcast, né? O tema é nossos primeiros podcasts. Nós vamos falar sobre o que a gente já ouviu, o que a gente está ouvindo atualmente, como que a gente começou nessa mídia, quando foi, se a gente se lembra, o que a gente ouviu primeiro. Então vamos lá, primeira pergunta aqui, cada um vai fazer um... vai passar o rodo aqui no seu aplicativo, seu agregador de podcast, e vai falar o que está ouvindo atualmente. Vamos lá, vou começar. Tenho 20 aqui na minha lista? Não, 19. Vamos lá, primeiro aqui, vou colocar na ordem que está aparecendo, hein? Você já é um louco, você sabe, né? Você sabe que você é um louco. tem gente que... pelo menos tem gente que assina muito mais, né? Se consegue ouvir, já são outros 500. Mas vamos lá. Primeiro que tá aqui na lista. Gamers e Games, Inglês Todos os Dias, Jogando Papo, Loop Matinal, Machine Cast, olha aí que maravilha. Mac Magazine no Ar, Taverna do Mapinguari, 99 Vidas, Bacanudo, Chiclete Radioativo... ah, não pode contar, né? Porque é o meu... Curta na Web, IGN Hype, Literário Cast, Logado, Passa o Controle, Radioatividade e Tecnocast. Opa, só tudo isso? Só isso. Wesley, você que é do Chorume, o que, que você tá ouvindo nessa podosfera de meu Deus? É claro que eu não ouço o Chorume, né? Pelo amor de Deus. Pessoa de bom senso, né? Pessoa regrada. Sabe o que é bom? É claro, eu tenho ética, eu tenho princípios. Segue a moral e os bons costumes. É claro. Bom, o que eu ouço? Eu vou ler a minha lista aqui, peraí. É que eu também anoto numa cartolina aqui as coisas que eu ouço. Tem que escrever, né? Tem que aprender. Eu tenho que escrever porque toda vez eu acesso o site pra dar o play e tal, é assim que eu assino. Você tem um bloco de notas aí na área de trabalho. Quem dera eu tivesse um bloco de notas. Passa a lista no mimeógrafo. Cara. Aí sim. Aquele cheiro de álcool. Tá falando minha língua agora. Não, o que eu ouço aqui? Deixa eu ler aqui, vamos ver. Radiofobia, mas não conta porque o cara é muito grande. Eu não ouço podcasts muito, muito grande. Então eu só vou ver aqui dos outros. Deixa eu ver. Alguma Coisa Cast, Nosso Cast, Café com Porrada, Coxa Cast, Mamilos, Minuto de Silêncio, Fermata Cast, Los Chicos, Mundo Podcast, Os Comentadores, NP Cast, Tofu Cast. Eu comecei a ouvir esses dias aí. Galera do Raul, PQP Cast, deixa eu ver o outro aqui que eu tô aqui, Curva de Rio, Conversa Nerd Geek, e tem alguns aqui que tem esses na lista nossa que passou agora aqui desse troca-troca que a gente vai fazer, que alguns eu nunca tinha ouvido falar. Claro, né? Mas você tem um bom gosto. Já tá na lista também, mas eu não vou falar que eu ouço, porque é mentira. E é claro que eu ouço também o Chiclete Radioativo, Ultra Combo Cast e Like Tour Cast, que são melhores. Ah, mas é um puxa-saco, hein? Claro, pô. Nem que seja na maionese. Floyd, o que que tá na sua lista, velho? Vocês têm uns 15 minutos pra ouvir a palavra? Quantos tem aí na sua lista? Cara... ó, eu vou falar porque tem muito aqui, cara. Alguns eu sei que já não, infelizmente não existem mais, né? Mas tá aqui ainda. Ultra Combo Cast é um deles. Eu tenho que eu não escuto, mas tá aqui. Vai rir, tá? Então apaga ele, né, cara? Não, eu tenho que isso. Aí eu vou acabar com 50% da audiência do meu podcast, porra. Ah, o outro sou eu, é verdade. Mas vamos lá, vou retomar, hein, ó, do começo. 99 Vidas, tem um Não Ovo, tem o a tirinha do Ricardo Boechat, Mundo Freak, os podcasts da CBN, o Tosco Chanchada Podcast, o TPM Cast, Alguma Coisa Cast, Podcast Los Ticos, Pelada na Net, Inglês Todos os Dias, o Reloading, Podcast F1 Brasil de Fórmula 1, Podcast Timão, são um dos melhores. Vai Corinthians. PQPcast, esse aqui não existe mais, Voz de Delirium, Dev na Estrada, pra galera que desenvolve, o Evilcast tá em hiato, né, tem o Radiofobia Classics, Fermata Podcast, Canadá para Brasileiros, é um sonho meu, Podcast, Batendo na Panela, Machine Cast, Chorume Podcast, vocês conhecem? Não. Aê! Nunca ouvi falar, não. Porra! Quer dizer, não conheço, não. Nunca ouvi falar. Metal 101, Passa o Controle, Pode Programar, 404 Podcast, O Teatro Obscuro do Pensador Louco, Trova na Taverna, Café com Porrada, E eu me comprometo a ouvir o Chiclete Radioativo e o Like a Tour, porque eu não conhecia. É Like Tu, né? Like a Tu não, porra. É esse mesmo. Gente, link no post. Fica errado aí, ó. Ai, ai, ai. São só esses aqui. Ah, vai lá, Edmilson. O cara quer falar igual ao mano, né? Ele... Agora é minha vez. O Floyd quer falar igual ao mano. Ele fala Like a Tu. Like yeah. a Tu, mano. Agora, vocês estão com tempo? Vai, Edmilson, vamos lá. E o Wesley ainda tava falando que a minha lista que era muito grande, né? Vamos... É, desculpa, viu? Se vocês quiserem tomar água, um café, vocês podem ir. O café eu tô tomando. Ó, pior que é verdade. Vamos lá, 99 Vidas, Bacanudo, Café Brasil, Papagá, CBN Condomínio Legal, CBN Dinheiro, Cofins do Universo, Despachados, e agora podcast Energizando, Escriba Café, Fala Freela, Frango Fino, Grande Coisa, Lex Cash, que não tá mais saindo, Leader Cash, o melhor de todos, o Like To Cash, o Machine Cash, o Matando Robôs Gigantes, Missangas, Mundo Freak Confidencial, Nerd Cash, Não Ovo, o melhor podcast do Brasil, Opex Cash, Papo de Gordo, Passaporte Holando, o Finado PLN, Pelada na Net, Refil, Rapadura Cash, Radiofobia, Tribo Forte e Ultra Geek. Gente, olha aí, aqui. Muitas, ó, pro pessoal que tá ouvindo e quer que... Ah, mas nossa, passou um que eu queria lembrar. Volta aí, porque a gente não é obrigado a ficar repetindo aqui não. Vai estar tá no post. A pessoa que for editar, ele vai ficar ouvindo, vai botar tudo no post. Nossa, coitado, velho. Coitado dos caras. Eu faço isso no Like Tu. Eu que arrumo os posts. Então eu escuto o podcast. Aí, Tim Blue, ó, se bateu aí, aquela preguiça lá depois de horas e horas de edição... entra em contato lá com o Edmilson, que ele resolve pra você. Passa os HTML firmeza aí pra você. Eu não. Ema, cada um com seus problemas. Hadouken! É um amigo mesmo, hein, cara. Mas, ó, eu vou mandar criptografado a minha lista pra ele. É sério que esse Podosfera Unida que me apresentar? Eu tô. Acho que eu vou ter que mudar a abertura. Não, eu vou mandar. Será que é... Eu vou mandar minha lista. Mais do que nunca cara. É necessário fazer esses projetos pra unificar a Podosfera, porque pelo visto tá osso. Não, mas eu vou escrever a minha lista e mandar por e-mail. Ó, vamos lá, vamos pro segundo tópico aqui. Qual foi o primeiro podcast que ouvimos? Eu acredito que seja unânime, não sei, né? Mas vamos lá. Eu não gosto nem muito de ficar divulgando esses dois gordos, porque os caras são arrogantes demais, né? Mas eu acho que a grande maioria que entrou na podosfera entrou através do Nerdcast, né? Não sei se foi o caso com vocês. Não, no meu não. Bom, o meu caso... Que bom, cara. Eu fico muito feliz de saber que a podosfera tá mudando, cara. Tem outras portas de entrada. Nossa, eu tô muito feliz mesmo, de verdade. Não, mas... Eu fiquei conhecendo a mídia podcast em 2006. Gente, me dá dá um minuto aqui, rapidinho. Isso. Deixa eu dar meu celular aqui pra minha esposa. Beleza. Pra ela atender aqui, minha madrinha. Enquanto isso, na sala de justiça... Super-Homem e Batman conversam sobre a Mulher Maravilha. Então, eu conheci a mídia podcast em 2006 porque um amigo meu ligou pra mim de madrugada falando assim, cara, descobri uma coisa nova, podcast, a gente tem que começar a fazer podcast, que é muito da hora. Amigo? Oi? Amigo? É, diz que é amigo, né? Não, tá mais pra outra coisa, velho. Ah, não, vai falando... ligar de madrugada pra falar do... Escuta um podcast e isso não. É mais que amigo. É, o cara é um filho da puta mesmo, concordo. Não, Tá bom, era meu amante, era meu amante. Agora é assim que chama. Era meu amante, Edmilson. Minha esposa que me ligava de madrugada. Não, mas eu não cheguei a casar com o cara, não, era só sexo. E se ligasse de madrugada, ela ainda tomava um esporro, né? Não, se me ligasse de madrugada, escuta um podcast, era sério que eu ia na casa do cara pra espancar ele. Ah, eu não fui porque o cara é muito maior que eu, cara, vai que ele me bate. Ai, ai, ai. Mas não, e aí? Ele te apresentou e falou que vocês tinham que começar a fazer o de vocês, Wesley. E daí? Qual foi a sua resposta? Depois dos palavrões. Não, então eu falei, manda o que é podcast pra mim, pra eu procurar. Ele mandou pra mim o link do Nerdcast. Só que eu digitei outra coisa, digitei, acho que Baconcast e existia. E o primeiro que eu ouvi era aquela hora da chamava Baconcast. O que eu conseguia pensar era isso. Não, eu achei isso, digitei Baconcast e tinha um Baconcast. Eu ouvi lá e falei, nossa, cara, isso aqui é um lixo. É tipo um programa de rádio maldito, cara. Eu falei, o cara tá zoando com a minha cara. Você falou que aí era um lixo. Fui lá. Isso aí já é um inception pro o que viria no futuro, hein? Olha 10 anos depois, né? Então, e daí, 2 anos depois disso, a gente fez um podcast que chamava Anjos da Alegria no Ar. Que daí é... Nome, viu? Não, por quê? Porque a gente fazia parte de uma... A gente faz parte de uma associação que chama Anjos da Alegria. Que é palhaço que vai em hospital e tal. Sim, pô, da hora. É legal. Sem explicar, daí, o nome não tava bom. Não, o nome era uma bosta, se você pensar por si só. Só que a gente ficava muito preso ao nome da associação. Então você não, a gente editava palavrão. A gente falava coisa pra família brasileira ouvir na sala, com a avó, com os filhos, entendeu? Era coisa igual, assim. É igual Churume. Apoia. Igualzinho chiclete, chiclete é assim. Exato. O Like Tu é desse Olha jeito. Olha aí. E daí a gente, e daí a gente fez o Churume, que era essa, o desprendimento. Que é pra você poder falar à vontade, você fazer qualquer tipo de piada e tal. E é isso daí. Lá eu era o co-host e agora aqui eu sou só um velho careca. Lá você só era um velho co-host. Eu era um velho co-host. E você, Floyd, como é que você começou a ouvir? Como é que você entrou nessa mídia? O que que te trouxe? Te ligaram de madrugada? Como é que foi? Não, eu tava indo pro... Te cutucaram, né, na cama. Não. Eu tava indo pro... Um velório, traço... O cara tava com a mão pra trás. Eu tava indo pro velório, traço casamento de um amigo. Peraí. Você entendeu? Interprete como quiser. Ele tava indo pro casamento. Tá, velório, beleza. E... Então, e aí eu tava de carona com... Meu antigo chefe, ele escutava muito Nerdcast. Aí foi, acho que eu escutei o primeiro Nerdcast 388 sobre embalagens. Aí eu falei, ah, beleza. Aí ele ficou, não, escuta. Que ótimo tema para se começar, né? É, né? Aí eu falei, depois eu vou escutar. Aí eu escutei alguns. Aí eu fiquei, meu, beleza. Aí depois eu falei, vou procurar outros, né? Se tem um desse tema de nerds, vai ter outro de qualquer outra coisa. Aí procurei, gosto muito de música, procurei podcast de música, de games. E aí eu encontrei o 99 Vidas, que aí eu já desassinei o Nerdcast e maratonei o 99 Vidas. Boa, e assim, boa. Antes de eu entrar nesse ramo abençoado da podosfera, eu tinha uns 9 feeds ali no meu agregador. 9 filhos? Cara, depois, feeds. Ah, tá. Filhos cara, são pra gente quando... Filhos já passei, 9 filhos eu tinha quando eu tinha 18. Sustentava 3 famílias? É. Pai de família, pô. Vendi o corpo. Por aí. E agora, depois que eu entrei no ramo, tô quase 30 aí, os 300 podcasts, você vai fazendo amigos, você vai vendo que tem podcast bom pra caramba, cara. Aí você já manda os mainstream pra casa do chapéu e vem pro que é bom de verdade. Esse é um negócio curioso, né, cara? Quanto mais você conhece a mídia, mais você se desprende dos grandes, né? Das páginas principais ali. Até o momento que você resolve que não, eu gosto muito, gosto tanto que eu preciso fazer o meu. Eu quero fazer do meu jeito, editar do meu jeito, gravar do meu jeito. E geralmente é assim, né? Você gosta muito, desconhece os grandes. Daí você começa a conhecer mais, vai pros pequenos, pros médios, pros pequenos, larga os grandes e grava o seu. Não, e querendo ou não, esses grandes ele tem, vamos por assim, ele tem a importância deles, cara. Tem, porque querendo ou não é uma porta de entrada. Eu não estaria com podcast hoje, não conheceria vocês, o pessoal do MachineCast, de 300 outros podcasts tem no mundo que a gente conversa no Telegram o dia inteiro, se não fosse ter visto pelo menos um Nerdcast. Mas, e aí não, depois a questão é, você não pode parar ali, cara. O negócio tem muita coisa boa e muita coisa muito melhor que o Nerdcast. Os caras têm importância, tem o marketing deles lá, ok. Mas tem muita coisa boa na podosfera além de Nerdcast, cara. Muita gente só conhece, né? Todo mundo só conhece o Nerdcast, é uma grande maioria. Se tu for parar pra perguntar lá no trabalho mesmo, quando eu pergunto, ah, sabe o que é podcast? Sei, Nerdcast. Escuta algum outro? Não. O povo para nele. Outro? Tem outro? Sempre falo. Eu falo. Que vale a pena, né? Que vale a pena, não. Eu falo, não, eu faço você. Ué, eu faço. O pessoal, ah, tá. Vou ouvir. Nunca escuta. Aí o pessoal fala, ah, mas não é igual Nerdcast não, hein? É. Eu escutei, mas não é igual Nerdcast não. Não, mas o primeiro que eu ouvi do Nerdcast foi aquele, o primeiro deles, acho que era sobre Superman. Nossa, era se você escutar ruim, lá, cara. Se você escutar lá, tem muitos outros melhores. Então, às vezes, a pessoa começa a fazer e acha que já tem que estar tá foda. Não, pô, você vai melhorando com o tempo, né? Sim, mas hoje em dia... Ou piorando no caso do Chorome. Ou não, né? Mas hoje em dia, o pessoal tá muito cri-cri, né? E tipo, querendo ou não, a gente já passou da fase de começar o programa... Só que eu fulano de tal... Parecendo o comandante Hamilton. Isso. Porque hoje em dia, querendo ou não, tá mais fácil as coisas, né, pra você pesquisar. É verdade. Assim, a mídia em si é muito mais fácil, então, acessível. Então o pessoal que já escuta já quer uma qualidade maior. Muita não, mas eu falo corte, qualidade tá mais alta, de... Né? É, porque, tipo, o pessoal escuta... Eu falo pelo meu caso. Eu sou nicho do nicho do nicho. Eu faço um podcast sobre viagem. E o Wesley é lixo pra quem do gosta lixo de do viagem, lixo, né, Wesley? Então, vamos supor de 10, eu alcanço 2 pessoas, que é um tema que não é pra todo mundo. Então a gente tem que vir e ser o melhor. E pior que nunca fica, né? Que a gente vai aprendendo com o tempo. Eu falo, a questão de melhorar com o tempo não é a qualidade de áudio, a qualidade do programa de agregadores em si. É o engajamento com a sua equipe, engajamento fluidez, com o pessoal. O entrosamento da equipe, Isso. É isso aí, é só com o tempo mesmo. E querendo ou não, os grandes em si falando, eles já têm um público muito fiel que se eles falarem, vão fazer uma fila pular da ponte, esse público vai pular. A gente... Ah, tem. Sempre a tem. Gente é... Não, tipo, um exemplo novo, disso, a gente cara... não agarrou esse público ainda. Um exemplo disso, gente conseguiu a credencial, o pessoal do Ultracombo conseguiu a credencial pra BGS, pra cobrir a BGS esse ano. Essas feiras, galera. E o pessoal do o Jovem Nerd, o Azaghal, tava na CD Projekt Red, lá no jogo de Gwent. Cara, ninguém conseguia chegar perto do stand, porque tinha muita gente aglomerada. Eu adorei, porque o resto do tava tudo vazio, eu rodei Você tudo, fez joguei a pra festa. Caramba. Nossa, mas ali perto da CD Projekt Red, lá do Gwent, cara, ninguém chegava perto. E gritaria e tal, pelo Jovem Nerd e o Azaghal. Não, mas eles, acho que o recorde de download deles, uma vez que o Azaghal comentou, foi de 1,5 milhão na primeira semana. Porra, é foda, hein? A gente tá perto disso. 1,5 milhão, cara. É, tamo perto, só falta 999 mil. E mais 1,5 milhão. E mais um. Próximo tópico aí. Vamos lá. Não é possível, vamos é lá, possível. Cada um agora fala um podcast que gostava eu muito. Eu não falei, comecei, obrigado, viu? Ah, Edmilson, isso aqui eu pensei que você tinha incorporado aí, cara. Desculpa, então. Então fala aí, Edmilson. Declare, eu pensei que você tinha incorporado nessas explicações que você tava dando. Como é que você começou, cara? Qual que foi o primeiro podcast que você ouviu, Edmilson? Por favor, cara, agracie todos nós com suas palavras. Qual foi a sua primeira vez? Sua primeira vez, como foi? Na verdade, eu comecei em 2009. Um amigo meu tava ouvindo música, eu falei, tô enjoado das minhas músicas. Um amigo meu pegou, toma isso daqui. Aí me deu um monte de podcast que ele tinha guardado. Entre Rapadura, Nerdcast. Era só esses dois mesmo. Eu peguei, escuta um aí, que eu era mais muito do videocast, que eu escutava, eu via muito do Omelete. Quando o Omelete começou o videocast dele. Eu falei, não, eu gosto mais de videocast. Eu falei, não, tenta escutar isso aqui. Eu peguei e escutei, o primeiro que eu escutei foi o Rapadura de Toy Story. Pô, a partir daí não parei mais. Nunca mais nem escutei música. Eu tô nesse dilema, cara. Meu celular é só podcast, no carro também. Só escuto música quando minha esposa tá junto no carro e... E quando eu lembro de botar no celular, porque nem som no carro eu tenho mais. Não, por causa que fica só no celular. Nas últimas 2 horas da semana que eu consigo zerar o feed, eu escuto 2 músicas até lançar o próximo e... E tá assim, né? Até terminar o próximo download, né? É, e eu adoro música, cara. Eu, se não tivesse um podcast de games, eu teria um de música. Eu sou muito aficionado por música, mas já não tá dando tempo mais, cara. Eu tô escutando mais música agora porque quem faz a parte da sonorização do Like Tool sou eu. Eu que escolho as músicas que vai fazer das referências. Aí eu escuto, só que minhas referências são mais músicas antigas. Se tu for ver o Like Tool, a maioria é música antiga. Ah, mas é o que mas é bom. Mas, Floyd... Oi. Floyd, canta uma musiquinha aí, a capela, hein? Eu tu disse que gosta? Gosto de música. Que eu gosto de podcast, olha o que eu faço, cara. Você quer que eu cante é verdade, ainda? Não canta não. Baseado nisso, não canta nada. Você quer ver uma pessoa cantando bem? Escute o momento musical do Lecto. Oh, Olha aí, eu vou ter que escutar. Já antes da hora, hein? Maravilha. Escute lá. É Mundo dos Espertos. Você já viu que eu, em tu qualquer assunto, eu consigo colocar meu podcast no meio. Tá certo. E um podcast que vocês gostavam, na verdade, e não existe mais? Ó, eu vou falar um que ele ainda existe, cara, só que tá numa periodicidade tão zoada, cara, que eu tô quase considerando que não existe mais, que é o Bacanudo, cara. Nossa, o Pedro tá vacilando demais, cara. Eu já desassinei, assinei de novo, desassinei, assinei de novo. O Nicolas já gravou com a gente lá no Chiclete. Aí, ó, não é só você que pode, viu, Edmilson? Também posso falar aqui. Fazer jabá antes da hora. E eu já falei pra ele, mas ele tá corrido lá com... Tá trabalhando lá no, na questão editorial do Nerdcast, o Nerd News lá, e tá embaçado. Mas é um podcast que eu gosto muito, cara. Então, sempre quando sai, eu me divirto passando muitas risadas, boas risadas. E vocês, Wesley, tem alguma coisa que você curtia demais na podosfera, só que não existe mais? Já saiu de circulação? Cara, um que eu ouvia, até que é muito legal, era sobre esporte, apesar de eu ser um gordo, né? Mas era muito legal, era assim, era o nicho deles era esporte. Eles só tinham convidados que falavam sobre esporte. E era muito legal, chamava Na Trilha, podcast Na Trilha. Puta, aquilo era legal. Cara, puta, pena que acabou, viu? Ele era legal. Que foi a piada que eu não entendi. Que não acabou, não, né? Acabou Na Trilha? Não, eu nunca mais ouvi falar nada. Tinha o tal de Cirilo lá, que é o host dele. Olha aí, nunca ó, mais os caras não acabaram não, mano. O quê? Como não acabou? Acabou? Eu não sei. Ainda tem? Notícia de última hora. Ainda tem Na Trilha? Vamos entrar no site dos caras. Vamos lá, ué? Ó. Podcast Na Trilha, vamos lá. Podcast Na... Pesquisa em tempo real, hein? Trilha, ó. Vamos ver. Não, tá aí, ó. Eles acabaram em 2016, cara. Semana passada? Alguém... É. Daqui a pouco alguém vai falar o Pauta Livre News também, né? Eu não ia falar, não. Que acabou semana passada. Vai lá, Floyd, puxa o seu, então. Ó, os meus, na verdade, eles não acabaram. Eles anunciaram hiatos, mas que não tem a menor previsão de quando voltar. São dois de músicas, um inclusive participei umas três vezes, pera aí. Filho, teu vai lá filho pro também? Meu quarto. Filho acabou, mas ele tinha falado que eu ouvia, mas tá. É, que o chinelo não voa, né? Filho, vai lá no quarto lá, papai tá acabando. Vamos criar o chinelo não voa? Podcast de educação familiar. É, quando o chinelo não voa. Quando o chinelo não voa. Então, podcast de educação de filhos. É. Tô na base da chinelada. Apresentado pela Super Nani. Ela é a primeira convidada. Então, deixa eu voltar. Um, até participei três vezes. Eu participei do último Megalomania Cast sobre Pink Floyd. E o outro é o Evil Cast do nosso amigo Kilton Fernandes. Tá também no hiato. E dois podcasts de heavy metal. Gosto pra caramba de heavy metal. E os caras mandam bem pra caramba. E tô esperando os caras voltar, né? Tamo aí na saudade. Ah, eu nem sabia que o Evil... Ah, não, eu sabia assim. Ele tinha falado lá que tava com hiato mesmo. É, ele tá... O Kilton lançou o Metal 101, que era só ele, isso, sem o André. E também tá no hiato, porque ele tá tarefado pra caramba, ele falou. O Kilton consegue colocar dois podcasts em hiato, hein? Ele é o pé frio, hein? E você, Edmilson? O que tem aí na sua lista da tristeza? Rapaz, o PH Santos Show, né, que ele parou, não sei se volta, que ele tem mania de lançar um episódio espaçado um do outro, mas vai fazer quase oito, nove meses que ele nunca mais lançou. E um, quando eu comecei a escutar, acabou, foi o Mona Lisa de Pijamas. Ah, é verdade, lembro. Tinha o Mona Lisa mesmo, é da hora, hein, a Mafalda, né? Isso. A Mafalda era da hora. Aí eu comecei a escutar, tipo assim, depois de três meses, elas fizeram aquele programa que acabou. Eu, porra, mal comecei. Mas a sorte que... de pé frio mesmo, hein? Um participa do último episódio, o outro começa a ouvir, acaba o podcast, tá louco. Mentira, só um. Tem uma piada interna lá no grupo do Ultracombo, no Telegram, que eu sou o cara que acaba com podcasts. Porque eu gravei o último Megalomania Cast antes dos caras anunciar o hiato. Eu gravei o Noobcast e os caras ficaram uns 3 meses sem conseguir lançar episódio. A gente gravou também o episódio do Ultracombo, gravamos batendo na panela com o Petros lá e... Cara, até hoje é culpa ele não de vocês, lançar. Né? Poxa! Cara, o Machine Cast tá fodido agora, hein? O próximo é o Machine Cast. Do Machine. Deixa eu riscar aqui da minha lista de futuros convidados aqui, Floyd. Ah, yeah. Pode chamar qualquer um do Ultracom, mas principalmente eu, cara. Eu acabo geral. Uh-huh. Você gravou na trilha, não? Ainda não. Ah, tá. Não, só pra saber. Bom, galera, a gente já estourou nosso tempo aqui. Vai lascar o Team Blue na hora da edição. Não se preocupe com isso. Team Blue é um cara experiente. Ó, eu não tô preocupado nem com o tempo do meu, nem com o dos outros. Eu não edito, eu só faço passar as músicas, então eu não tô muito preocupado não. Essa é a união que a gente precisa nesse dia, dia 21 de outubro, dia do podcast. Essa é a nossa mensagem. A gente encerra. Não, galera, mas vamos lá. Foda-se o podcast do Bruno. Vamos lá. Agora, no meu caso, o Codorno e o Bruno que vão se ferrar. Agora, deixa então, aí. Cada um vai falar... relembrar o pessoal que tá ouvindo, que não conhecia os nossos podcasts, vai falar o nome do podcast e o site para o pessoal entrar, conhecer mais e aumentar ainda mais suas listas nos seus agregadores. Vamos lá, ó. Eu fui o Fabinho aqui que gravou como host, tive a honra, obrigado a galera do Machine toda, o Team Blue como host. Pessoal quiser conhecer, é só acessar chicleteradioativo.com.br ou procurar Chiclete Radioativo no seu agregador de preferência. Chiclete com CH, né? Chiclete com CH. Ah, tá. Porque eu procurei com X, não tinha aqui. Tá na mania do Chorume, né? E chiclete escreve com o quê, meu Deus? Me fala. Que é o Chorume nosso é com X, né? Cresceu com a Xuxa, deu nisso, né? É. E Wesley, então, pessoal te encontrar por aí, como é que eles fazem? Tem o Serasa, né? Mas também... Agora, se quiser me encontrar no podcast... Daí tem o Chorume, que é o chorume.com.br, com Chorume com X. Isso. Tem as redes sociais, que é tanto o Instagram como o Facebook são Lixo do Lixo. E o Twitter é Néctar do Lixo. Maravilha, hein? Lixo com CH, né? Não. Lixo com CH, Wesley Zop? Não, lixo com L. Ele morreu. Obrigado. E Floyd, o pessoal ouve mais. A sua doce voz na podosfera. A galera que quiser ouvir essa voz bela e... Não, não é bela, mas enfim. Essa voz seduzente. Eu faço parte do Ultracombocast, site ultracombocast.com.br, Twitter, Instagram, Facebook, Google+, Serasa também, tu bota o Ultracombocast, que vocês encontram a gente lá. Lá a gente fala de alguns jogos, né? Os jogos novos, alguns jogos antigos. A gente tenta se divertir. O último que a gente gravou tinha a participação de do membro mais legal do Churume, que não é o Wesley Zop. Ah, o Douglas Ganso tava quando você falou mais legal, já ficou subentendido isso, né? Peraí, eu vou levar como elogio. Isso que depois da gravação estamos sendo questionados nas nossas métricas de notas, que são as mais embasadas da podosfera. Escutem lá o Ultracombocast que vocês vão entender isso aí, cara. Ultracombocast.com.br. Maravilha, Edmilson. Vocês podem me encontrar no liketoo.com.br ou procurar LikeToCast em qualquer agregador aí da vida. Vocês vão ver um pouco sobre viagem, turismo, pessoas viajando de forma louca por aí. O programa que vai sair nessa semana, um doido decidiu ir pra BR e pegar carona e parou em Fortaleza. Pronto. É, chegou e falou pra minha mãe, vou ali. Vou ele comprar pão. E foi. O cara pega, ele abre o mapa e fala, tu devia ter virado à esquerda em... Não, ele não sabia nem pra onde ir, ele foi de carona, véio. Tu vai ver no programa que saiu essa semana, velho. Nossa, cara, quem dera eu fosse desprendido assim também. Ah, que bacana isso. Estou me compromissando a ouvir, já assinei os feeds de todos aqui, menos o do Churume. Oh. Ah, sim, claro. Então a gente recomenda que você ali que tá ouvindo, faça o mesmo. Assine os nossos podcasts nos feeds. Mas... aí, nos seus agregadores. Pra você conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho, vai que você dá o azar de gostar. né? Puta, daí toca ouvir tudo, não. Ó, e só um último adendo aqui, agradecer ao Léo e a Tainê do Fermata Podcast, porque a iniciativa foi deles. É, show de bola, provavelmente vai ser muitos podcasts, crossovers entre essa podosfera aqui nesse dia tão especial para nós, provedores de conteúdo. E tudo isso aí foi hosteado, a ideia foi hosteada por esses dois. É, valeu aí mesmo. Exatamente, parabéns aos envolvidos. E parabéns pelo corpo sexy dos dois. Da Tainê ou não sei? Não, eu falo mais pelo Léo, né? Léo é sucesso. Eu tenho uma dúvida sobre o like. Vai ficar com ciúmes, né? Mas beleza. Eu tenho uma dúvida sobre o Like Tourcast aqui. Quem é que faz os desenhos? O Nestábulo Ramos. Esse cara é foda, hein? O mesmo que fazia o do Jurassic Cast. Puta, da hora. E você é qual aqui? A Sininho aqui do Vamos pra Orlando? De barba. Isso. Sou de barba aí. Oh, muito bom, parabéns. Então, maravilha, galera. A gente vai encerrando por aqui. Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns a todos os podcasts que estão participando desse projeto. Se você não participou, tem um podcast. Deixa preparado aí pro ano que vem participar. E convide a gente, que a gente aceita. Pagando bem que mal tem, né? Bom, galera, então é isso. Verdade. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. A gente precisa de amigos no peito. Off Topic. Ô Zop, vocês gravam que dia lá em Americana? A gente grava de domingo normalmente. Ah, ele é um podcast dominical ou quê? É dominical, não é? A gente sempre falou. Se grava no domingo, é dominical. Ah, é, ué. Se vai sair no domingo. Ah, não, aí é detalhe. Não se preocupe com detalhe. Opa. Quer que eu participe? Fala, cara. É, derrubaram a chamada. Acho que o Fabinho saiu e ele era o host. Ah, é porque ele saiu aqui, agora que eu vi. Vocês gravam pelado sempre também, não, ou só eu tô fazendo isso? Não, sempre, né? Começa a dar interferência. Tem outro jeito de gravar? Não, é, não, aqui teve um pessoal aí que falou que grava com roupa e que tal. Que isso, barbaridade. Não, eu nunca entendi. Século XXI, uma dessa, não. Zoa a chamada, não. O cara só atrasado, né? Não, zoa a chamada, rapaz. No chat. Não, ainda não, ele precisa aceitar a solicitação de amizade aqui. Tem que ser meu amiguinho. Tá, mandei um WhatsApp pra ele te adicionar. Ela adiciona logo aí, porra. É. Tá frio? Ah, adicionou. Tá frio, fica nu. Com a mão no bolso. É, eu tô em cima do telhado também. Pra não pro sinal. É. Ai, ué, ele aceitou agora. Deixa eu ver se eu consigo adicionar a pessoa. Edmilson. Ué. Ele aceitou, mas... Eu não consigo colocar também, deixa eu ver. Oh, meu pai do céu, o que tá acontecendo nesse planeta? É. Será que não seria o caso da gente se vestir? É, eu acho que ele tá vestido. Ah, pode ser isso aí. Deixa eu tentar de novo. Vocês estão ouvindo uns lazarentos de uns cachorros latir aqui, não? Um pouquinho. Agora você fala, sim. Tem um latido. É você? Não sou eu, é o cachorro do vizinho aqui. Ah, ele tá me chamando. Eu vou sair dessa chamada aqui. Eu vou ter... Ah, pera. Vamos ver. Ele já tá aqui na chamada. Vamos ver se ele... Eu fui tentar adicionar, caiu tudo. Oi. Opa. Aí. Era isso mesmo, Zop. O Edmilson tava gravando vestido e tava dando interferência. Tá aí, eu falei. Mas vou falar. O que foi? Não pode gravar vestido, cara. Tem que, ter, que mundo tem que ter... é esse que você vive, que se grava um podcast com roupa? Dá interferência. É, no mundo normal. Acústica aqui, pô. Gravo no mundo normal. Claro. A gente tá no mundo invertido. Pois é, eu sou o único que tem um podcast sério, pô. Fala viagem e turismo, pô. Então a gente é sério. Opa. Não, é só pra apertar REC quando você falar 1, 2, 3? Quando isso. Eu falar já. O meu não é REC, o meu é ON, pode ser? De assoprar no microfone. Oi. Isso, fica bom. Será também. Que sou eu? É, com certeza você. Mas ah, não, é que eu coloquei o microfone no pelo do peito aqui. Mas é você que tá soprando ou é alguém que tá... E fala o nome da pessoa e bate 3 palmas. Que aí na hora do... Quando a gente faz sincronizar o áudio no editor, é mais fácil. Não, mas é que vocês estão se preocupando muito com o editor, cara. É, o editor é o TeamBlue, cara. Ele se vira, pô. Vai, vamos lá, no já. Então, vai. 1, 2, 3 e já. Gravando. Beleza? Ó, vou chamar os nomes, vocês falam presente, hein. Wesley. Beleza. Presente. Floyd. Presente. Edmilson. Aí, colocou a roupa. E morreu. Cadê o Edmilson, gente? Sequestraram o menino. Cadê? Ele tá na chamada? Cadê? Opa, tava no mudo. Tô aqui. Tava não, no mudo. Não, porque cortou mesmo. Ah, vixe. Ah, mas tá gravando já. Cortou. Eu não edito nem o meu, velho. Tô nem aí, pô. Team Blue, ó, já tá vendo, né? Dá seu jeito aí, maluco. Ai, cadê o Edmilson? Beleza, vamos lá. Mas Edmilson voltou. Vamos começar. Muito bem. Ó, um. Vamos falar mal dos caras agora. Isso, aqueles viado. Deixa eu ver, agora a gente só vai poder falar mal do Edmilson. Pera, deixa eu ver. Cadê o Fabinho? Tá entrando aí. O Fabinho atender, né? É, espero o Fabinho. Ah, pode falar mal do Fabinho, mas não, Wesley. O Fabinho atendeu. Não, eu acho ele bonito, sim. Ah, ele ligou pra mim agora há pouco, eu recusei, porque eu pensei que você ia tentar ligar pra ele. Que você não fala com qualquer um, né? Boa, não quero boa. Falar com Bandeirantes. Isso tudo tá sendo gravado, tá? Se continuar nesse andar dessa carruagem assim, cara, vai ter mais essa do que cobrando. Ah, sim. Não, 20 minutos de programa, uma hora e meia de essa. Ah, já tem o quê? Já tem quase mais de 20 minutos de gravação aqui, ó. 25 minutos. Filho, fala assim, ó. Tudo vacilão. Fala. Fala, a gente é bobo. Fala assim, ó. Tudo vacilão. Tudo vacilão. Aí, Floydinho. Tem que ensinar o filho desde cedo. Tá certo. Vai lá, assistir no quarto o seu desenho. Vai lá, papai tá acabando. Acabando, você é muito mentiroso. Acaba. Acabando a paciência. Acabando. Acabando a paciência. É. Não, se eu falar que não tá acabando, ele não sai. Ele fica aqui. E aí tá vendo vídeo no YouTube, no celular, e fica comentando ainda. YouTube, eu vejo, se não é X-Vídeos, vem lá. Ah, tem que ensinar o vídeo desde cedo, né? É claro, pô. YouTube, ó, esse aqui é a Sasha Grey, essa é a Alexis Stax. Cadê ele? Nada ainda do Edmilson. Ou quando ele entrar, falar, acabamos já, mano. Valeu aí a participação. Ah, valeu. Será que ele tá ruim de conexão lá, então? Será que é isso? Ele é da onde? Alguém sabe de onde que ele... Não faço onde a menor ele ideia. Mora? Bem, aqui no Skype dele diz Brasil. Ah, bom. Bom, é. Mal, né? Já induz uma coisa que é pra saber que é ruim. Já dá pra entender. Se tivesse Madrid, seria difícil dar uma porcaria. É, porque qualquer coisa a gente faz presencial, né? Ah, é? Todo mundo... Eu tava com. Eu tava mantendo o bigode aqui, tinha uns dois meses, né? Aqueles bigodinhos de motoboy, sabe? Aí eu. E aí eu tirei. E quando você raça, fica verde? Aí eu tirei ontem, né? Aí meu filho, cadê seu bigode? Eu falei, caiu ele. Não, mas não se preocupe, papai, vai crescer. Crescer assim que eu acabar a terapia. É, aqui. Que drama. Pô, eu tô vendo o site de vocês aqui, vocês são profissa, cara. Agora eu olho o Chorô, me dá um desgosto aqui, cara. Vocês quem? Vocês não é outra combo, não, né? Não, tô vendo todos, é todos os três aqui, ó. O nosso tá uma porcaria, mano. Ô, mas. É que eu tô comparando com o Chorume, né? Não, mas o Chorume tá bonito, pô. Tá, sim. Mais bonito do que bater na mãe por causa de mistura, né? Quem é o cara que cuida do TI aí do Chorume? É o Arnaldo. O Arnaldo não aparece, né? Ele é o editor barra... Ele é o dono do estúdio, né? Ele é o dono do estúdio, ele que toma conta lá. Ele já foi radialista há muito tempo. Ele começou... Acho que começou a ser radialista em 1920. Ele que colhe a fortuna, então... né, do Chorume, né? Vocês são só contratados. Não, ele falou pra gente que não tem... Ó, eu pago, hein? É, mas é aquele padrinho lá, pô. É, que tava eu aqui, padrinho. Não sei, não vi? Eu, qual é o padrinho? Eu pago, hein? E vocês, o Chorume, pô. Tô pagando 10 reais todo mês. Que filha da... Por isso que ele trocou de carro. Tô vendo que ele tá com uma carroça high-tech agora. Ele... Dois burrinhos... É, ele falou não, é que agora sonzeira. Tem uma performance e tal. Bom, né? Quem pode, né, cara? Não gosta nada. Se a gente questiona ele atrasa o episódio. Mas que é tenso. Ele é o faz tudo, o cara edita... É porque ele é o único que só tem 37 empregos, né? Ah. Dá pra ele fazer isso, pô. Né? É, ué. Sacanagem. E o YouTube, era ele que cuidava também? É, mas a gente falou pra ele, tem que colocar toda semana um vídeo novo. O que, que ele fez? Não tá colocando mais. Não pode, ele não pode ser questionado. Ele desafia o sistema. É, não. Questionou ele. Eu liguei pra ele. Eu falei assim, será que vai ser postado hoje, né? Ele falou, vai sim. Beleza? Não, falei, beleza. O Edmilson tá me chamando. Eu vou sair dessa chamada, vou entrar na dele e vou ver o que, que rola. Chamadinha, Wesley. Gravando aqui. Pode. Opa. Edmilson. De novo. Eu falei. Aí, beleza. Agora sim. Beleza. Team Blue, é com você, hein? Se vira aí. Calma aí, que eu acho que o meu notebook gravando com o microfone errado. Que droga. Pera aí, ó, eu vou começar a gravar agora. Vocês querem parar aí e começar de novo? Vamos dar stop. Que tá foda. Enquanto isso, na sala de justiça. Super-Homem e Batman conversam sobre a Mulher Maravilha. É melhor parar aqui. É. Ô, mas que gostosa que ela é. É, são esses dois que a mãe chama Marta, né? Eu nem sei, cara. Eu sou completamente alheio a esse mundo. Batman e Superman, sim. É. Marta Kent e Marta Wayne. Existem outras, existem outras Martas. E o Supla, Supla, né? O Supla também. É o super-herói brasileiro, né? Ei. Não, mas tem a minha vizinha aqui que faz, a minha vizinha aqui que faz bala de coco, ela chama Marta também, ela tem dois filhos. Oi. Opa. Aí, beleza. Alô? Vocês estão. Continuaram o cast? Me ignoraram o total? Não, a gente parou. Claro que não. Que eu ia perguntar qual é a parte então, que entra a balinha de coco no cast. Não, a gente não ia gravar sem você. A gente não ia gravar sem você, não. Ô, Tim Blue, corta aquela parte que veio aqui de novo. Acabamos o programa, esse foi o Machine Cast. Esse MachineCast foi um oferecimento Cherry Play Store, sua solução em cartões pré-pagos e jogos digitais.